Se for preciso, lhe dou de presente o meu coração. Eu me garanto, vou uma linda em sua mão. Eu compro uma rede pra lhe balançar. Se for preciso, eu compro um carro pra você passear. Se for preciso, onde eu for, também vou lhe levar. Acesse www.kfaudio.com.br. Pacote de vinhetas cantadas é com a KF Áudio Produções. Emoção, encare tudo de frente, nos olhos, no coração. Nas Óticas Focal, você confere as novidades em alto estilo de armações e lentes digitais. Aproveite as tendências da moda que você só encontra aqui, nas Óticas Focal. Aceitamos todos os cartões de crédito. Óticas Focal, desde 1986, muito mais você. Marque sua consulta hoje mesmo. Na rua Duque de Caxias, número 556, no centro de Umapiauí. Telefone 99977-9733. Semana das Crianças Piauí Eletro é diversão de ofertas. Confere aí, smartphone 128GB em 10 vezes sem juros. Bicicleta Aro 16 por R$57,90 mensal. Poltrona plástica infantil por R$29 à vista. Cama Montessoriano com 30% de desconto. Berço mini cama com parcelas de R$69,90 mensais. Cama infantil Fórmula 1 em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, sem juros. Aqui na Piauí Eletro, até os preços ficaram baixinhos. Vem economizar e fazer a alegria da criançada. Piauí Eletro, compromisso total com você. A fantasia vai entrar na dança, quando o brilho do amor chegar. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos estadual e federal. O senhor Pupu avisa que está fazendo empréstimos consignados em folha e a liberação do dinheiro é em poucos dias. Procure já o amigo Pupu. Não faça negócios com aqueles que andam de porta em porta. Dê preferência a um cidadão conhecido e que entende muito bem de serviços bancários. Tem responsabilidade. Ele fornece todas as informações e orientações. Venha logo. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Sara, onde é que

amei como ninguém. Minhas lágrimas rolam, elas dizem no meu pranto que os brutos também amam. Minhas lágrimas reclamam, elas dizem no meu pranto que os brutos também amam. Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios este sabor gelado do nosso adeus. Vou conhecer um mundo que não conheço, sentir muita tristeza e solidão. Está caindo uma lágrima no teu rosto, não há beijo, vento a secará.